Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvido tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Olá, esse é o podcast Um Brinde ao Nada, o primeiro episódio, ou piloto, como você quiser encarar. Daniel, por que um brinde ao nada? Porque um brinde, basicamente, ao nada, a insignificância que nos leva ao nosso tema central de hoje, que é o nosso querido David Hasselhoff, conhecido por séries maravilhosas como Super Máquina Baywatch. E Baywatch. Baywatch. SOS Malibu. A série mais assistida de todos os tempos, de acordo com o Guinness Book of Records. Hasselhoff é o cara. Hasselhoff. Bom, The Hoff apareceu essa semana num vídeo deprimente feito pela filha dele. Completamente bêbado, ele tem um histórico de alcoolismo pesado. Aí parece que ele ia fazer um show no dia seguinte, estava no hotel completamente bêbado, a filha resolveu filmar ele. Não, o pior foi a desculpa, que ele falou que pediu para a filha dele filmar ele para ele ver como ele ficava bêbado. Para ele ter um motivo para parar de beber. Como se ele não soubesse. Beleza, como se ele nunca tivesse sido internado em nenhuma clínica. Mas enfim, ele foi número um em vários países na Europa. Suíça, Alemanha, notadamente. Alemanha, ele foi, não só fez muito sucesso com as séries merda, como ele cantava. Tipo, pegou várias vezes lugar no paralelo de sucesso com as músicas. E na época da queda do Muro de Berlim, ele pegou uma música que era sucesso nos anos 70, traduziu para o inglês, virou Looking for Freedom. Uma música alemã. Uma música alemã, ele gravou em inglês, Looking for Freedom. Foi assim, na medalha. O cara ficou 3 meses no primeiro lugar da parada de sucesso. Quando caiu o Muro de Berlim, rolou um showzão para mais de 1 milhão de pessoas do lado do muro, com o Helmut Kohl no palco, e ele foi lá e cantou sucesso para a Alemanha inteira ouvir. Como é que é o nome da música? É Looking for Freedom. Que beleza. O cara fez tanto sucesso que ele desbancou os Beatles na Alemanha. Saiu a manchete de jornal: Hasselhoff, not since the Beatles. O cara fazia tanto sucesso, tem um link muito interessante, assim, os americanos são loucos por arma, então eles têm os colecionadores de armas, tal, eles compram armas de conflitos diversos, antigos, novos, etc, etc. Então, assim, tem empresas americanas que importam as armas usadas em guerra, que é meio bizarro, né? Tudo bem, as armas mataram gente e tal. Enfim. Pô, o cara entra na escola e faz tiroteio, mata um monte de criança. Nada é mais bizarro que isso. Pois é, aí os caras importaram um lote de Mausers M48, que é um rifle que os caras usavam de sniper em algumas guerras, incluindo da Iugoslávia. E um cara apareceu na internet falando a curiosidade de que o Mauser que ele comprou, que ele encomendou, veio decorado com fotos do David Hasselhoff. Aí ele foi procurar e disse que não era incomum ter snipers mulheres na Iugoslávia. Espero que seja uma mulher. Mas tipo aquela foto clássica. Aquela foto coletiva. Eu não sei se é aquela dele de jaqueta de couro e sunga, mas tinham vários, não era uma só. Era um M48 decorado de David Hasselhoff. Meu Deus do céu. Outra coisa, na Alemanha, ele além de fazer todo aquele sucesso, ele dublou Caco o Sapo. Em alemão. Então ele deve falar alemão pra caralho. Mas tem uma versão de Looking for Freedom no YouTube que ele canta em alemão a música, a versão original. David Hasselhoff tem muita história. Tem, o cara é foda. O cara fez muita série. Ah, muita. Porque foi mais o Baywatch e o Knight Rider lá, o Máquina... Como é que é? Máquina Mortífera? Não. Não, a Super Máquina. Super Máquina e SOS Malibu. Eu já ouvi o boato de que a Super Máquina era produzida no Brasil. Tipo aqueles Miura, aquelas merda. Não, o Pontiac. Era Pontiac? Não, Pontiac Transam. Aquele, sabe aquele que tem uma águia dourada na frente? Só que na Super Máquina não tinha essa águia dourada. Não, a águia dourada era o Burt Reynolds no Arábia, se puder. Mas é esse carro, é Pontiac Transam. É de certeza? É. Inclusive, a Super Máquina, quem produzia era o Glenn Larson. Não sei se você... Claro! Que é um cara que... Não, quem se lembra de crédito no final de série porcaria, Glenn Larson. Não, é bem porcaria, porque tem um histórico... Tem que ter mais... O cara tem um histórico digno de um brinde ao nada, esse Glenn Larson. Meu, Magnum, pior. Não, Magnum, acho que os dele teve três sucessos. Magnum, Super Máquina... Battlestar Galactica, que eu não sei, mas os moleques aí são viciados, falam bem pra caralho da série, mas deve ter a ver. Eu lembro da velha, eu não vi a nova. Eu lembro da do Glenn Larson. Não, não assisti. Eu lembro de Manimal. Tu lembra de Manimal? Manimal foda. Manimal. Ele mexia a mãozinha. Todo mundo queria imitar. Assim, caralho, quando a gente era moleque, a gente achava isso fodido. Cara, e assim, eu tive impressão. Você vê o quanto a gente foi torturado com reprise. Eu tinha impressão. Muito mal. Era 10 temporadas. Pois é, justamente. Bagulho, uma série que durou 20 anos, a série mais duradoura de todos os tempos, teve apenas 8 episódios. De setembro a dezembro. De 30 de setembro de 83 a 17 de dezembro de 83 na NBC. Era sensacional, porque ele podia se transformar em qualquer animal. Ele virava uma cobra. E o ator principal. O ator principal é o Simon McCorkindale. McCorkindale. Sabe o que esse cara fez depois do Manimal? Nada. Porra nenhuma! O cara não fez. Simplesmente, mas nem espetáculo caído da Broadway o cara fez. Mas não saiu ninguém, nenhum contra-regra. Ninguém. A série foi enterrada. Ninguém. O cara não fez nada. O cara fez Tubarão 3. Pô, não deixa de ser. Tubarão 3. Filme. Maravilha. Enfim. Já foi pro cinema. Além do Manimal, outra série clássica era o Automan, que tinha um homem holograma, que foi inventado. Também uma série que a gente achava que era foda. 25 temporadas e todo dia passava na Record. Eu lembro um tempo, não faz muito tempo, quer dizer, uns 10 anos atrás, reprisou na Record e passava todo dia o negócio. Esse negócio tem 12 episódios. Em meio mês os caras passam tudo. Eu não consigo entender. Como que os caras conseguiam enganar a gente dessa forma? Mas enfim, era do caralho. Oh, ele fez O Homem de 6 milhões de dólares também. Ele fez O Homem de 6 milhões de dólares, mas não produziu a mulher. Foi só o que na época era uma puta grana. Era uma puta grana, inclusive. Foi, era uma série cara e era e o Dr. Eagle falava. O Lee Majors. 6 milhões de dólares. E o Lee Majors, na época da série, ele era um ícone nos Estados Unidos, praticamente no mundo inteiro. Nos anos 70 era um cara. Era o que o David Hasselhoff é hoje. Basicamente. Não, ele foi o Colt Sivers, Duro na Queda. É verdade. Que se bobear também é produzido pelo Glenn Larson. É verdade. E tem o Magno, tem uma outra série que o Glenn Larson produziu, que era um cara que tinha um macaco, BJ, que ele andava num caminhão e tinha um macaco. Eu lembro mais ou menos, eu acho que passava na SBT isso daí, mas não. Era no SBT, seguramente. Enfim, tem o Magnum também, que foi o Magnum, acho que foi uma das séries sucesso de maior sucesso do cara. Ah, fez. Foi de 80 a 88, teve 8 temporadas, lançou o grande Tom Selleck no mercado. Zeus e Apolo. O cara que praticamente divulgou a arte de se ter um bigode pro mundo inteiro. E membro do MRA. membro do NRA, National Rifle Association, que era dos rifles dos Estados Unidos, das armas. Será que foi ele, cara, que comprou o Mauser do David Hasselhoff? Pode ser, porque dizem ainda que ele é viado. Ele fala que não é, casado e tudo, mas sei lá, o cara só faz filme meio esquisito. E ele vai, ele parece que agora ele vai participar de uma série chamada Las Vegas, que eu não sei. Vai, o Tom Selleck? É, ele vai substituir James Caan nessa série lá, na quinta temporada dessa série Las Vegas, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu também não. É, enfim. É, ele participou do Friends e tal, e também é um cara que não faz muita coisa não, viu? Mas ele é na dele. É na dele. David Hasselhoff de bigode. É, ele faz uns filminhos e tal. Não tem três muito... solteirões e um bebê. Exatamente, não fez muita coisa. O grande fantasma que aparece no Três Solteirões e um Bebê é o David Hasselhoff. Pode ser, cara. I'll be fine. O Magnum, o Tom Selleck, o grande lance, a grande coisa que ele fez na vida dele foi o Magnum, sem dúvida. Aquela carro vermelho, o que que era? Uma Ferrari? Era uma Ferrari, né? Uma Ferrari. Sensacional aquele carro. Não, porra, o seriado era bacana. Uma puta de uma boa vida. Puta do vagabundo. Lembra as camisas. Resolvi os carros. As camisas Havaí dele, era foda. Não, concorria com as Asa 20. O que mais podemos falar do Glenn Larson, que tem uma. Glenn Larson tem uma relação de amor e ódio com o Hasselhoff, não sei se vocês sabem. Ele tem. O Hasselhoff ofereceu pra ele uma grana para ele vender os direitos da Super Máquina, porque parece que vão produzir um filme da Super Máquina. E o Glenn Larson não vendeu para ele. Todo mundo ia ansioso por um filme da Super Máquina, óbvio. Com o Hasselhoff envolvido de alguma forma, nem que fosse para fazer a voz do Kit. Entendeu? Como ele fez a voz do Caco. Como ele fez a voz do Caco, exatamente. Envolvido de alguma forma, mas não rolou. Sabe o que ele fez? Ele vendeu para os irmãos Weinstein por menos do que o Hasselhoff tinha oferecido para ele. Irmãos Weinstein e Miramax. Isso, exato. É que não existe mais, né? Agora é o Weinstein... Weinstein Brothers. Ele vendeu por menos dinheiro que o Hasselhoff tinha oferecido para ele, e parece que ele está envolvido no, na produção do filme, e o Hasselhoff está completamente fora. Você vê que pena, porque assim, os Weinstein são os padrinhos do Tarantino. Então, pois é. Que agora trouxe o Kurt Russell de volta no Death Proof. Então, assim, o Tarantino, assim, essa briga. Snake Plissken. Essa. Exatamente. Essa. Pô, essa briga besta privou o Tarantino de dar uma segunda chance também pro Hasselhoff. Pois é. O Hasselhoff jogou outra volta. Exatamente, o Hasselhoff gravou uma música, a Hook Don't a Feeling, que é uma versão. BJ Thomas, sei lá, um desses caras dos anos 70, final dos anos 60, que tem uma versão europeia, sei lá, sueca ou dinamarquesa, sei eu, que tá no filme no Cães de Aluguel. Bom, acho que falamos o suficiente dele. Qualquer outra coisa a gente coloca no links no site. O resto falamos sobre bebedeira, falamos sobre Super Máquina, falamos sobre sucesso absoluto na Europa. Falamos sobre rifles de sniper, rifles com fotos sexuais do David Hasselhoff. Acho que é isso. Um brinde a David Hasselhoff. Bom, tudo que a gente falou, você encontra os links ou imagens ou etc. relacionados ao assunto em www.umbrindealnada.blogspot.com. E até o próximo.